bonito ver você brincar com a sua gatinha. É tão bonito ver você brincar com a sua gatinha. Qual é o nome dela? Deixaninha. Qual é o nome dela? Deixaninha. Quando ela joga a bola, a Xaninha. Gatinha dela, eu fico apaixonado. É mesmo? É sério, pô? Sério? É tão bonito ver ela brincar com a sua gatinha. É tão bonito. Mas qual é o nome dela? É Xaninha. Qual é o nome dela? É Xaninha. Quando ela joga bola, a Xaninha vai. Uma faculdade de swing, Xaninha. Xaninha vai. Xaninha gostosa.